Eu sou a Luciana Fleischmann, eu sou argentina e morei no Brasil uns 10 anos, mais ou menos. E atualmente eu estou na Colômbia, morando na cidade de Medellín, trabalhando num projeto que é de residências artísticas também. Mas eu vou contar um pouquinho da pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos e também das experiências de residência das quais eu participei. Então, para começar, eu no ano 2012 e 2013 eu fiz parte de um projeto que se chama Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia, que é um dos links que eu mandei para vocês. E dentro desse espaço que existe atualmente, mas eu já não estou mais envolvida, mas ele continua. É um espaço rural no interior do Rio, na região de Visconde de Mauá. E lá tem vários tipos de atividades, e uma das principais pelas quais as pessoas se aproximaram mais foram as residências. Então, a minha aproximação com a experiência de residência foi mais pela começar a organizar, mais do que ser um residente, né? Então, Certo. nesse espaço, a gente desenvolvia diferentes tipos de residências. E nesse link que eu mandei para vocês, que é de uma wiki, de uma página onde tem a documentação de cada uma dessas experiências, tem relatos dos participantes e de cada um dos projetos que foram desenvolvidos. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles, tem bastante informação por lá. Então, na Nuvem, por exemplo, tem diferentes formatos. Um formato de residência é a residência de verão, que a gente convocava no período de janeiro até um pouquinho, até metade de fevereiro. As pessoas, qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento, não somente artistas, e a gente considerava que mais um conceito um pouquinho mais ampliado que o de criador, né? Como qualquer pessoa é um criador, sem depender necessariamente de ter um portfólio desenvolvido. Então, qualquer pessoa mesmo poderia aplicar com alguma ideia criativa para vir para o espaço e ficar entre 4 e 8 dias trocando e desenvolvendo o seu projeto, que não ia ser uma coisa complexa, porque o tempo era curto, mas ia ter um espaço de compartilhamento com outras pessoas. Então, esse era o primeiro modelo de residência que foi bem sucedido porque muitas pessoas que nunca tinham tido uma experiência de participar de uma residência foi, digamos, essa primeira aproximação. E esse modelo de residência de verão, você também aplicava e tinha um critério que não tinha uma seleção, uma curadoria de projetos. Era principalmente quem aplicava e se tinha vagas, a pessoa podia entrar. Então, a intenção mesmo era realmente democratizar, digamos, o acesso a um tipo de espaço de criação. E depois tinha outros modelos de residência, já era uma. Depois tinha a residência de inverno, de 1 mês de duração, que tinha uma convocatória internacional, artística, com um júri especial, com tutores, enfim, já era uma outra perspectiva de desenvolvimento de projeto, um pouco mais, digamos, especializado. Mas, mesmo assim, considerando diversas áreas da criação e bem relacionado com a arte e a tecnologia, mas desde você poderia ser uma pessoa trabalhando com a química e ter um projeto que era de criação e queria se vincular com alguma iniciativa artística e era um espaço onde você podia aplicar e desenvolver lá. Então, esses dois. Depois tinha também um tipo de laboratório em residência que se chama Interactivos. Esse laboratório ainda é desenvolvido pelo projeto da Nuvem e nesse momento ele está com uma chamada para colaboradores. Então, caso alguém esteja curioso, pode entrar no site e conhecer um pouquinho mais. Enfim, e nessa residência do Interactivos, que tomou um modelo desenvolvido pelo Media Lab Prado, que é um espaço, um laboratório bem de referência em relação à arte e tecnologia na cidade de Madrid, na Espanha. Eles têm um modelo de, digamos, de criação, que se chama Interactivos, pelo qual é feita, primeiro tem uma convocatória temática em relação a algum tema, por exemplo, o tema atual tem a ver com a água, e é realizada uma convocatória de projetos, são selecionados acho que 5 ou 6 projetos, e depois dessa convocatória de projetos é realizada uma nova convocatória de colaboradores para esses projetos. Então, essa metodologia permite que durante um período de 2 semanas se desenvolva um laboratório onde pessoas das diversas áreas de conhecimento que queiram se aproximar a um assunto que chama a atenção delas, pode se juntar e se formam diferentes grupos. E esses grupos vão desenvolver cada um desses projetos selecionados. Então, isso também faz com que, se você for o proponente do primeiro projeto e você vê como o projeto fica no final desse período da residência toda, o projeto vai ser bem afetado e modificado pela interferência e intervenção dos colaboradores. Então, é um tipo de modelo de criação também que é bem colaborativo e, bem, é uma característica dos projetos que se desenvolveram por lá. Então, para mim foi bem interessante essa experiência na Nuvem, meio que foi a primeira, né, em relação com essas residências. E durante esse período de 2 anos, a gente chegou a receber quase 300 pessoas, entre diversas edições de residências, encontros, oficinas. Então, eu tive meio que essa oportunidade de acompanhar o processo de muitas pessoas e foi bem inspirador para mim. Depois também na Nuvem, em cada uma dessas residências tinha o apoio de alguns tutores, que podiam ser os mesmos gestores do espaço ou tutores que a gente chamava como especialistas em determinado assunto, que poderiam dar uma força e um apoio na parte conceitual ou técnica de um projeto. Então também tinha essa figura. E tinha uma questão que eu acho bem interessante, que na Nuvem é um espaço rural e tinha uma dinâmica dentro desse espaço que era que os residentes, além de desenvolver seu projeto, eles eram responsáveis ou corresponsáveis pela elaboração dos alimentos e manutenção do espaço. Então, as atividades, por exemplo, de organização do espaço, de mantê-lo cuidado, enfim, era realizado de maneira coletiva. Isso trazia também um certo, uma questão que eu achava bem legal, que você tinha, de repente, que se organizava com, sei lá, com pessoas que você começava a conhecer nesse momento, enfim, para preparar um alimento, por exemplo, um almoço. E nesse almoço, o fato de estar fazendo coisas juntos com outras pessoas e num ambiente bem informal fazia que surgisse um certo tipo de conversa sobre o projeto de cada um, ou até conhecer um pouco da vida do outro de uma maneira completamente informal, e que provocava certas conexões um pouco improváveis e bem interessantes entre as pessoas. Então, essa é também uma das características que eu achei interessante de lá. E também a Nuvem tinha uma característica bem importante, que é a documentação dos processos. Porque muitos dos projetos que se apresentam lá não são de geração de uma obra em concreto. Então, e sim muito de experimentação, de pesquisa e de criação, mas nem sempre de uma criação de uma obra final. Então, é um grande desafio de como você vai documentar ou compartilhar com pessoas que estão fora desse lugar, fora dessa experiência da residência, como você vai contar ou socializar a riqueza do que está acontecendo ali. Então, dentro da Nuvem, tinha essa página Wiki, que é o link que eu compartilhei com vocês, e cada um dos residentes ou os grupos que participavam eram responsáveis pela documentação dos seus processos. Então, também, no momento assim, de compartilhar esse conteúdo com pessoas de fora, a ideia é realmente fazer um esforço, e um esforço bem grande, né, de documentar e contar maneiras de fazer, o processo de pesquisa, ou até, como tem muito a ver com tecnologia, alguns tutoriais, ou sim, o passo a passo de certas técnicas para compartilhar com pessoas de fora. Então, essa é um pouco a experiência da. Sim, diga. A gente tá olhando aqui a página enquanto você fala, Ah, para tentar visualizar um pouco essa ideia da documentação, sim, né? perfeito. Ah, então, deixa eu ver, porque eu tenho aqui aberto, então eu posso mostrar um pouquinho alguma experiência. Por exemplo, depois de residências, tem esse laboratório interativos, nuvem, autonomia, ciências da roça. Esses estão bem documentados. E outros que estão bem legais, eu acho bem legal a documentação, são as residências de inverno, que são essas que foram um pouco mais longas. Eu estou entrando, por exemplo, eu vou mandar pelo chat, na de 2013, Ana Laura Cantera. Cada artista tem uma maneira de contar o que fez, claramente, porque cada pessoa tem a sua própria Perfeito. narrativa. A gente está vendo aqui. Ah, tá, legal. Certo. Então, sim. Eu vou continuar um pouquinho com outra experiência, que é a que atualmente eu estou trabalhando. O espaço se chama Platoedro. Aqui em Medellín, na Colômbia, é uma casa, um espaço de criação também bem aberto, um pouco parecido com a lógica da nuvem, de ser um pouco um laboratório de criação. É aberto a diferentes propostas artísticas e criativas de muitas áreas de conhecimento também. Eu cheguei aqui, já tinha uma referência desse espaço e eu vim por outro motivo para essa viagem para a Colômbia. E eu tinha como objetivo, como parte da minha pesquisa, percorrer alguns espaços, de laboratórios, enfim, como conhecer um pouco as metodologias, as dinâmicas de diferentes lugares. E esse aqui já tinha me chamado muito a atenção porque é um espaço comunitário também, tem uma pegada, digamos assim, uma perspectiva bem comunitária desse desenvolvimento criativo e artístico. Porque é um espaço que existe há 12 anos num bairro popular da cidade que se chama. O bairro se chama Buenos Aires, que é um espaço assim, que, bem, apresenta algumas características como a vulnerabilidade social, certo nível de violência, bem, as dificuldades de um lugar com uma certa precariedade. E o espaço iniciou aqui há 12 anos atrás, desenvolvendo um trabalho diretamente envolvido com a comunidade, de criar condições, desde pedagogias alternativas, para promover outros projetos de vida, tanto para crianças quanto adolescentes do bairro. Só que ao longo dos anos o projeto foi se ampliando, então já não somente atinge essa comunidade do bairro, mas a cidade inteira, enfim, foi se ampliando. E mais ou menos desde o 2014 foi se estruturando um programa de residências por aqui. E eu cheguei no ano passado, então fazendo essa visita e me convidando para fazer uma residência. Eu fiquei uns 10 dias. E estou fazendo essa pesquisa sobre laboratório, sobre espaços de criação, fiz várias entrevistas a espaços e enquanto eu estava aqui eu ia me apaixonando cada vez mais pelo projeto, porque tem três tipos de residência atualmente acontecendo no lugar. E tem, então, já falando um pouquinho em modelos, assim, tem um modelo que é bem próprio daqui que se chama residência colaborativa, pelo qual a gente vai recebendo propostas de diferentes pessoas, e principalmente recebe artistas internacionais, mais do que nacionais. Eu não sei exatamente o motivo, mas, enfim, nos procuram bastante de outros países. E as pessoas podem passar aqui desde uma semana até um mês. para desenvolver alguma iniciativa, e é uma residência colaborativa porque tem um perfil pedagógico bem forte, no qual as pessoas que vêm aqui desenvolvem um projeto, é como forma de colaboração com o espaço, vão desenvolver ou algum tipo de oficina, ou dar alguma palestra, ou realizar algum tipo de apresentação, como uma troca com o espaço. E em troca disso, é oferecido para o residente a hospedagem, o espaço de trabalho, as convocatórias, que a gente convoca bastante público e participantes para as atividades que se organizam, toda uma articulação com a rede local de projetos, enfim, e também a documentação do projeto do residente, com produção de vídeos e fotografias das atividades. Então, esse é o modelo de troca pelo qual, principalmente, as pessoas chegam aqui. Então, quando alguém tem uma proposta, a gente começa a conversar, adequar essa proposta ao contexto, a gente dá várias informações do lugar para ser realmente uma proposta que seja, de alguma maneira, adequada aos interesses também dessa comunidade. Então, esse é um dos modelos. O outro modelo é de residências propriamente, digamos, artísticas, pelo qual, quando uma pessoa ganha, por exemplo, uma bolsa para realizar uma pesquisa artística, enfim, ou tem um recurso, digamos, externo, contata a gente e pode desenvolver a sua residência aqui. A gente brinda todas as condições, mas digamos que não interfere muito no projeto da pessoa. Claro que se oferece essa documentação audiovisual, enfim, mas funciona mais como uma sede dessa residência, mais do que um projeto conjunto e colaborativo. Mas também é um formato que se utiliza bastante por aqui. Na Colômbia, eu esqueci de dizer, tem muitas residências, e nessa cidade de Medellín tem várias também. Que funcionam com modelos diferentes, desde que você vai pagar bastante dinheiro, perto de $30 por dia para ser um residente num espaço artístico, a nosso modelo, que é que você não vai ter que desembolsar, digamos, um dinheiro para estar aqui, senão que você oferece uma troca. O que mais que eu posso falar daqui? Enfim, também a questão das linhas de interesse nosso estão também bem relacionadas com arte e tecnologia, mas as tecnologias são consideradas de uma maneira bem expandida, ou seja, pode ser tecnologias analógicas, digitais, tradicionais. A questão do corpo, que também se trabalha bastante, principalmente corpo e medicina natural. Por exemplo, recentemente teve umas oficinas que tinham a ver com ginecologia com plantas, enfim, diversas questões de conhecimentos ampliados fazem parte dessa proposta. E também a questão da comunicação livre e compartilhada, e o software livre, porque aqui é um projeto que promove muito o desenvolvimento dessas tecnologias mais abertas. Então, sempre se oferecem algum tipo de oficinas ou tentamos trazer propostas que tenham essa visão. Então, também... No site a gente vê que tem uma terceira linha de residência chamada Turismo Comunitário. Ah, sim. Agora que eu lembrei. Obrigada. Então, essa outra é uma linha assim, que tem muito a ver com a estratégia de sustentabilidade do espaço. Então, aqui a gente tem dois quartos que podem receber até 4 pessoas. E então, quando uma pessoa quer... Geralmente é alguém que está relacionado com o meio criativo ou artístico, mas não tem nenhum projeto e somente quer uma hospedagem mesmo, também a gente oferece essa possibilidade de ficar aqui e fazer, sim, uma contribuição financeira, mas é um valor que é mais barato do que um hostel, assim, para vocês imaginarem. Assim, é realmente a intenção é que a pessoa possa ficar por aqui e a gente oferece também uma certa assessoria de espaços que poderia conhecer sobre, da cidade, e, enfim, se a pessoa tiver um interesse social ou cultural, e, isso é oferecido. Só que essa modalidade não está sendo muito utilizada atualmente, porque nesse ano teve um aumento bem grande de residentes, das residências colaborativas, então acabou perdendo um pouco de importância esse modelo, mas ainda a gente mantém como estratégia de sustentabilidade, porque também essa é uma questão que eu ia falar um pouquinho mais à frente, né? A questão do dinheiro e como financiar esse tipo de processos. Eu não sei se de... Eu vou continuar falando de uma outra... eu vou mencionar só mais duas coisinhas sobre o platô, depois eu posso responder também perguntas. Tem uma questão que aqui em Platódromo tem 4 programas funcionando. Um é um programa que tem a ver com a sustentabilidade de maneira ampliada, não somente do dinheiro, mas dos vínculos, das relações, das redes que a gente cria com outros projetos e instituições na cidade. Tem um outro programa que é o Deformação, que a ideia é desaprender, por isso é deformar também, e que tem a ver com todas as pedagogias alternativas. E tem outro programa da comunicação aberta e compartilhada. Então, quando um residente vem, que vem pelo programa das residências, a nossa intenção é integrar a pessoa com esses diferentes programas da organização. Por isso que muitas vezes a troca é realizada com uma atividade pedagógica ou se a pessoa está muito envolvida com certas tecnologias de comunicação e quer oferecer alguma questão, alguma experiência para a gente em torno disso, essa é a ideia, digamos, de alguma maneira poder integrar esses programas. Que mais? E a outra, que é uma característica que eu encontro assim, bem particular desse contexto daqui, da Colômbia, eu não vi isso muito no Brasil, pelo menos, que é um nível de colaboração muito grande entre instituições e organizações de médio tamanho a muito pequenas com outras bem grandes. Por exemplo, nesse momento, em todo o mês de setembro, a gente está recebendo 2 artistas mexicanas de um coletivo que se chama Interspecifics. Isso tudo está num site, vocês podem consultar nesse link que eu mandei direitinho, o link das residências. Elas são artistas e vêm desenvolver um projeto com a gente, que hoje começa... Elas desenvolveram na semana passada um laboratório de uma semana, com pessoas da comunidade e todas essas oficinas são oferecidas de maneira gratuita. E hoje a gente está tendo a mostra de processos delas aqui. E daqui a 10 dias vai ter uma palestra delas num outro espaço que trabalha também com tecnologia, ciência e arte, que é o Parque Explora. E daqui a 12 dias acho que elas inauguram também uma mostra no Museu de Arte Moderno de Medellín. E tudo isso foi possível por uma colaboração entre a gente, entre as instituições. Porque, claro, os recursos de nossos, como uma organização relativamente pequena, não são muitos. Mas a gente tem essa habilidade também de negociar e se relacionar com outras instituições maiores que fazemos, digamos, um financiamento conjunto das coisas e é assim que a gente faz acontecer. Eu acho que isso também é uma das estratégias de sustentabilidade para as residências que me parece bem importante assim, também. Bem, e eu vou falar de mais 2 exemplos de residências que eu visitei recentemente, porque eu fui para o Brasil, foi em julho, e visitei 2 projetos. O primeiro é o Ruralscapes e o segundo é o Drift. Que se eu entendi bem, o Jorge, que é o representante, o coordenador do Drift, junto com o Jade Maravalha, ele vai falar daqui a pouco, certo? Isso, exatamente. Ele está chegando daqui a uns 20 minutos, eu acho. Ah, legal. Então, vou comentar um pouquinho. Sobre o Ruralscapes, eu já tinha visitado também no ano passado. É uma residência que acontece também na roça, na Fazenda Santa Teresa, que fica em São José do Barreiro, que é o interior de São Paulo. É um projeto que acontece, então, nessa fazenda que é produtiva. É um espaço que fica a uns 12 quilômetros da cidade mais próxima, que é São José do Barreiro. Também tem esse foco na arte e tecnologia. E as pessoas ficam lá durante um mês. É um grupo de até 10 pessoas, se me lembro bem. Então, dentro desse processo que é desenvolvido na fazenda, que já é uma situação mais de isolamento, de alguma maneira, da lógica da cidade também, participam também uma pessoa que é uma crítica convidada, que no ano passado foi escolhida pelo projeto e nesse ano foi escolhida por convocatória. Então, a pessoa fica ao longo desse mês inteiro dialogando com cada um dos artistas. Por outro lado, também tem os gestores do projeto, que eles são artistas mesmo. Não tinha previamente, antes desse projeto, participado como gestores de iniciativas, então eles têm mais o ponto de vista de um artista mesmo. E também tem um modelo de ter um pesquisador convidado, que no caso fui eu nesse ano e no anterior. O que eu fui fazer lá, principalmente, foi observar os processos, o que estava acontecendo entre os processos artísticos de cada uma das pessoas e também as dinâmicas de trocas de aprendizados entre grupais. E também promover uma série de diálogos e conversas entre os participantes. Por exemplo, no ano passado, quando eu cheguei, eles ainda não tinham tido essa instância de cada um conversar como estava se sentindo com seu projeto, em que momento estava, enfim, aquele desabafo básico assim, que é importante de ter, porque também te permite você pensar, ah, o que que eu estou precisando, quem pode me ajudar com aquilo, enfim, não se sentir tão sozinho. Aí eu fui promovendo esse tipo de conversas e também nessa residência deste ano, o que eu fiz foi uma roda de conversa sobre a questão da socialização dos processos artísticos de cada um. Por quê? Porque especificamente nessa residência tem duas instâncias de socialização e de troca que me parecem bem interessantes, vinculadas com o território, que são: uma se chama Fazenda Aberta, que quer dizer que pessoas das cidades próximas, principalmente de São José do Barreiro, são convidadas a vir para a fazenda e, em três momentos ao longo desse mês, que bem, é no início, no meio e no final, cada um dos artistas vai mostrar alguma questão sobre a sua obra ou seu processo. Então, no início era mais uma apresentação das intenções do que queriam fazer, no meio como que estava indo, enfim, mostrar algum avanço e no final é até onde a pessoa tinha chegado. E isso colocava cada um dos artistas numa saia justa, digamos assim, que era se relacionar com pessoas que não vêm do meio artístico, que são pessoas muito simples da comunidade rural. Então, como elas iam criar um diálogo sobre seus processos que muitas vezes eram super complexos ou envolviam diversas tecnologias, enfim. Então, pensar era tudo um desafio para a pessoa pensar de que maneira ela ia dialogar. E era quase como desenvolver um segundo projeto, assim. E também interessar as pessoas, fazê-las participantes desse processo de cada um. Então eu encontrei isso assim bem bem rico, porque de novo voltando a falar da experiência da nuvem, onde a gente se perguntava como compartilhar um processo que nem sempre chega a um produto final, a uma obra. E como que eu vou contar esse processo? De que maneira eu posso compartilhá-lo? Isso provocava uma certa dificuldade, mas um desafio assim muito bonito também. Enfim, então essas instâncias aconteciam também. A segunda instância de compartilhamento que eu também eu gostei muito são uma série de oficinas e intervenções que eram realizadas nas cidades próximas. Então, porque essa residência do Rural Escapes tem uma relação muito forte com o território, seja trabalhar o entorno local, os materiais que você conseguia no entorno, então adaptar um projeto às vezes super tecnológico a trabalhar com materiais do lugar. E a outra é a questão das oficinas, do compartilhamento mais pedagógico. Então, tudo isso ia acontecendo ao longo desse mês, que era bem intenso, e eu tive a oportunidade nas duas edições de compartilhar uns 6 dias com eles, mais perto do final. E foi bem, bem bonito, assim, de estar compartilhando. E também a gente ficou fazendo alguns diálogos registrados em vídeo com os gestores, com cada um dos artistas e a minha apresentação por lá. E depois disso eu fui para o Drift, que é um modelo que o Jorge vai certamente detalhar um pouco mais, mas que é um modelo que é bem diferente de todos os anteriores. E também me chamou muito a atenção, porque ele aconteceu durante uma semana, mas o Drift pode ter uma duração um pouquinho mais longa também. Mas enfim, eu participei de uma edição bem intensa e imersiva de uma semana, que foi em Miguel de Resende, no Rio, no interior do Rio, né? Também tem um foco na arte e tecnologia, na arte imersiva, mas também participam várias pessoas que têm a ver com o trabalho com o corpo, desde a dança, teatro, enfim. É uma residência pelo que eu vi nas edições anteriores, talvez a que tenha mais a ver com as práticas que vocês também desenvolvem. E é uma residência que tem um formato que eu achei que tinha mais a ver com treinamento. Por quê? Porque é um processo guiado, bem estruturado, onde você tem uma programação desde as 7 da manhã até as 9 da noite, praticamente, quando termina o jantar. Então, está bem estruturado em atividades que vão se organizando em função das necessidades e dos interesses dos participantes, mas é bem, bem completa e tem diferentes momentos do dia, mas tem quase, por exemplo, quase toda a manhã é dedicada a um trabalho que é físico. Então, se trabalha a criatividade, a criação, o trabalho sobre a imaginação, mas a partindo do corpo. Isso, para mim, foi uma questão bem interessante, e eu não tinha vivenciado isso nas outras residências, então me chamou muito a atenção, porque tanto o Jorge como o Jade, eles vêm do teatro e têm um conhecimento muito rico em técnicas corporais. Então essa aplicação me pareceu assim bem genial, bem interessante. Depois tem a questão de criar intervenções no espaço público. Teve também nesta edição um modelo de troca, pelo qual você não pagava por fazer parte dessa residência, mas tinha uns 4 artistas, dos quais tinha um dia dedicado ao projeto de cada um, recebendo esse digamos, treinamento e assessoramento, bem direcionado a cada um dos projetos, e tinha alternado com outros dias que era dedicado a colaborar com a companhia que se chama Zuk, dos organizadores da residência. Então, eles pediam em troca uma participação e uma colaboração com o trabalho deles. Então, foi bem interessante. Também aplicavam algumas técnicas que têm a ver com prototipagem rápida de projetos, com estimular muito a tua imaginação, com criar novas ideias e com um formato de apresentações rápidas e diárias. Então, cada dia você tinha que mostrar para as outras pessoas que compartilhavam com você a residência, até no final, que teve uma exibição já pública. Mas você tinha que se preparar para cada dia ter um produto assim para compartilhar. Isso para mim era uma saia justa total, porque eu estava mais acostumada a preparar coisas só no final, quando eu ia embora da residência. E digo isso também porque eu fui com a intenção de ir como pesquisadora e visitante, e eles me botaram como mais uma residente, me falaram, não, a tua pesquisa vai ser na metodologia da residência. E, bem, foi bem, bem legal de ter feito isso. Assim, como mexeu muito também com a minha própria maneira de trabalhar, me trouxe muitas perspectivas diferentes. Enfim, então essas são as experiências que eu queria mencionar. E agora eu queria partir um pouquinho para a questão dos desafios que eu vejo nessas experiências todas. E eu vou também mencionar um pouquinho sobre a questão do papel de pesquisador, de onde vem isso em mim. Eu, mais ou menos a partir do... Sim, foi 2014, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa junto com outra pessoa que se chama Felipe Fonseca, que ele estava nesse momento trabalhando para o Ministério da Cultura no Brasil, e ele foi convidado para fazer uma pesquisa sobre laboratórios experimentais em arte e cultura digital. E a intenção dessa pesquisa era mapear e conhecer esses laboratórios, entender o funcionamento deles, quais eram as necessidades e quais políticas poderiam favorecê-los ou quais necessidades manifestava esse setor. Então, ele me contatou e me chamou para eu colaborar nesse trabalho de pesquisa. E no ano seguinte, nós dois fomos convidados para fazer esse trabalho junto ao MINC também. Então, isso foi o que provocou que eu começasse a fazer essas viagens, essas visitas também a projetos, para mapear e para conhecer um pouquinho mais de perto como eles funcionavam. Então, algumas das questões que eu vou vendo ainda quando eu visito uns espaços é um pouco o contexto, o histórico do projeto, as linhas de trabalho que tem, que metodologias e modelos de gestão, como é financiado, como se documenta e socializa os processos, que tipo de pessoas participam, que vínculos se cria com as comunidades em volta e como estabelecem redes e parcerias, assim, que nível de intercâmbio o projeto tem. Então, dentro do que eu vejo assim, como desafios, por exemplo, para as residências, eu acho que são um desafio desde para o artista como o gestor, né, de um projeto. Assim. Primeiro, desde o gestor, eu vejo que tem um primeiro desafio que é a elaboração da chamada, uma adequada definição desse perfil e até que você dá mesmo com pessoas que têm a ver com o que você está propondo. Mas é todo um trabalho realmente definir esse perfil e escrever um tipo de convocatória que seja aberto o suficiente para também trazer pessoas novas e pessoas interessantes de fora do teu circuito habitual. Depois, um segundo desafio tem a ver com recursos financeiros, que é garantir recursos para essa manutenção e um bem-estar dos residentes, certo? Porque eu tenho visto que algumas pessoas realmente vão de residência em residência, é quase um estilo de vida, ou pelo menos por um certo período. E é interessante pensar a economia dessas pessoas, e muitas vezes, por ser uma residência paga, muita gente não consegue aplicar, ou às vezes é gratuito, mas não tem essa ajuda de transporte, alimentação, que muitas pessoas precisam. Então, eu fico pensando também como garantir as condições para que realmente pessoas interessantes consigam vir e não somente quem tem o recurso para poder dar esse luxo, né, de ter um tempo separado do trabalho habitual. Depois, um outro desafio, e é mais para o artista, para o criador, é a adequação dos projetos ao tempo e aos recursos disponíveis. Por exemplo, quando você vai, sei lá, desenvolver teu projeto num contexto rural, como eu comentei antes, claro que as condições são diferentes das que você encontraria na cidade, e é tudo uma questão de adequação que é bem interessante. Aí que está um desafio, realmente. É um barato isso, assim, mas traz enfim, traz uma coisa de sair da zona de conforto também, assim. Tem uma outra questão de desafio que são as estratégias de mediação e acompanhamento, de encontrar esse balanço se entre deixar um pouco também solto para as coisas fluírem e ao mesmo tempo estar acompanhando o processo, não deixar os artistas e os criadores à deriva, digamos assim. Então, dentro dos exemplos que eu mencionei antes, alguns modelos ou figuras que fazem um pouco esse papel são as pessoas que fazem a crítica em residência, o pesquisador em residência, quando são convidados alguns tutores ou mentores, e também entre os próprios residentes, promover esse diálogo e essa troca e esse acompanhamento entre as pessoas que estão junto nesse momento. Um outro desafio que é enorme, que eu já falei um pouquinho sobre isso, que é a documentação desses processos. Desde pensar o que vai ser compartilhado, como o que contar, o que relatar, narrar desse processo de criação, de pesquisa, se o que foi desenvolvido foi, sei lá, um protótipo, enfim, de alguma coisa, como isso vai ser mostrado e contado para fora. E esse aspecto também é muito interessante, muito importante, não só porque é legal compartilhar e dar visibilidade ao trabalho de cada um, mas porque até quem financia teu projeto vai querer ver um tipo de resultado. Quase sempre acontece assim. Então, essa é uma estratégia também de dar visibilidade ao que está acontecendo. E depois também a questão da socialização e compartilhamento tem um outro lado que é como se estabelece, ou se há um interesse em estabelecer um diálogo com a comunidade presencial, a comunidade do entorno do lugar onde está acontecendo. E quando essa socialização toma forma de uma mostra ou uma exibição artística, enfim, como vai ser criado esse diálogo da obra ou do processo artístico com esse público ou esses participantes. Enfim, e o interessante também é que cada uma das experiências, pelo menos as que eu conheci, acredito que as que ainda não conheci também, cada uma cria as suas próprias respostas a esses desafios e cada contexto também pode ter um desafio particular, né? Então, depois, eu vou tomar um pouquinho d'água que eu falei muito. Depois eu anotei também. Sim. Oi? Não, só ia comentar que assim tem muitas experiências diferentes, com muitas referências e que é muito bacana te ouvir falar delas, assim, como você já vê as relações, enfim, bem. Obrigada. Eu vou seguir, que eu tenho mais um pouquinho de o que consiste uma residência, que era uma das outras perguntas. Aí eu tentei assim tirar uma definição, alguns aspectos em comum entre as que eu já conheci. E eu acho que é bem básico, é um tempo e espaço em comum entre pessoas com propostas criativas. Sempre envolve uma experiência imersiva, envolve algum tipo de convivência com outros ou com um espaço diferente e envolve um deslocamento, um sair do lugar, sair do meu lugar para ir para um outro, esse outro lugar que vai me trazer informações, inspiração, resistências, dificuldades, enfim, vai me afetar e eu vou afetar nele também. Então, eu botei também que o contexto influi muito. Desde as características do espaço de trabalho, o equipamento disponível, o ambiente, ambiente das pessoas, ambiente natural, se está na cidade ou se está mais afastado, enfim, esse contexto é realmente bem transformador, assim. E isso nas experiências rurais, para mim, era muito claro, assim. Quando as pessoas chegavam, nos primeiros 2, 3 dias, ficavam só se adequando ao ambiente. Assim, já no terceiro, já conseguiam deslanchar, assim. Mas era uma questão tão gritante quando você sai do teu cotidiano, né? Da tua, assim, que muitas pessoas que moram na cidade, quando vão para a roça, de repente, é tudo uma adaptação. E aí que tem eu acho assim, uma riqueza também. E também tem uma. A gente faz uma residência e promove residências porque tem uma questão com as conexões entre as pessoas, as convergências, as trocas, que é da ordem do imprevisto. E essa ordem do imprevisto é muito nutritiva para todas as pessoas que fazem parte dessa experiência, assim. E depois temos uma questão de o resíduo, o documento, o que fica como um produto, a obra, se você quiser chamar, mas enfim, a gente pode até chamar resíduo também, assim, o que fica dessa vivência, pode ser fotografias, pode ser uma peça de dança, enfim, tipo, tem uma questão de criação e de resíduo, documento que fica dessa experiência, assim. Então, tinha um outro ponto que era diferenças de configurações de residências. Aí eu botei alguns tipos, mas deve ter também outros. Enfim, eu coloquei primeiro sobre a questão do financiamento, né, que tem as que são pagas, as gratuitas, as que te dão uma bolsa de manutenção, enfim, hospedagem, materiais, etc. Muda muito a duração, porque tem desde experiências de uma semana a vários meses, segundo a instituição que está promovendo. O tipo de residência, porque tem muitas residências que são de experimentação, outras de criação, outras de pesquisa, outras de todo ao mesmo tempo. E, ultimamente, eu vejo bastante residências de curadoria e de gestão, que é uma tendência que eu vejo que está crescendo também. Pessoas que se dedicam a organizar esse tipo de propostas querem também se juntar com outras para pensar sobre aquilo ou para desenvolver alguma iniciativa pessoal de reflexão sobre a sua prática. Depois tem, enfim, residências que surgem a partir de convocatórias ou outras organizações que fazem residência, mas convidam diretamente quem elas querem que vá no espaço, outras que fazem temáticas bem específicas, então com essa convocatória, ou muito abertas, tipo arte contemporânea. Depois, outro tipo de residências que têm expectativas de produto final ou que não se interessam tanto nesse produto final. E finalmente, as que são desenvolvidas em grupos, ou seja, se tem uma chamada e vem, sei lá, 6 artistas, é bem diferente como experiência se você é o único artista em residência num espaço. Por exemplo, aqui em Platoedro, as pessoas vêm, a gente tem, digamos, residente do mês, só que essa pessoa não está exatamente sozinha, porque a equipe de trabalho daqui é formada por 8 pessoas e que todas desenvolvemos projetos colaborativos. Então, de alguma maneira, os outros residentes somos nós, a equipe da casa, que trocamos muito com o artista e tentamos, enfim, estabelecer esse vínculo com o residente. E acho que de formatos é até aí que eu meio que consegui diferenciar, né? E depois, tinha uma pergunta muito legal, que é compartilhar a troca entre participantes, como ocorrem e estabelecem as relações. Para mim, isso é uma questão da ordem do mágico, eu não sei, mas é muito bonito de ver acontecer assim. Para mim, é uma mistura de estratégias formais à informalidade. Então, vou me explicar melhor. Tem uma questão que acontece de uma maneira um pouco orgânica, que são as afinidades, que com o tempo você vai descobrindo coisas de outras pessoas e trocando mais e descobrindo que tem um interesse em comum e, de repente, o projeto até se fusiona com o projeto do outro ou você aprende uma técnica que eu não conhecia, enfim, que o teu projeto é afetado pelo trabalho de outros artistas. E tem uma outra questão que é planejar um pouquinho as dinâmicas de hospitalidade de um lugar, de que maneira você recebe as pessoas que chegam, ter algumas dinâmicas de certas trocas e poder falar sobre o que está acontecendo com o teu projeto, as dificuldades que você tem, ou desejos, ou necessidades. Isso é super importante e nem sempre faz parte da agenda de uma residência. Quando eu vejo que isso não acontece, eu tento puxar, porque é bem produtivo de realizar e as pessoas se sentem menos pressionadas também quando conseguem fazer. E Eu vou ter também que uma residência como solta demais, sem nenhum tipo de acompanhamento, não, às vezes não é muito produtivo, porque as pessoas vão se relaxando, que é ótimo, mas se perdendo um pouquinho, às vezes, no processo. Então, é interessante ter uma certa meta, um certo objetivo, assim. Mas também estruturado demais, às vezes, não deixa muito tempo para o acaso. Então, o legal é tentar encontrar um balanço, assim, um equilíbrio das duas questões. Depois tem uma questão também que acontece nessas relações, que você passa por momentos de socialidade muito intensa, né? Porque são pessoas geralmente novas que você não conhece. Há outros momentos de isolamento e essa oportunidade de você ter um tempo para si, uma espécie de sabático, digamos, por momentos para se dedicar a uma questão que você está querendo trabalhar. Também eu acho que essa questão das relações nesses momentos de fazer junto planificado ou fazer junto de vamos dar uma volta são muito importantes e trazem muitas novas ideias para as pessoas. E finalmente a questão da afetividade, que é fundamental e não, nunca é esquecido numa espécie de vivência tão intensa como uma residência, que é como isso te afeta e como você afeta nos outros. E essa é uma marca que, um produto, digamos assim, que sempre tem e que tem um valor muito grande. E é também uma das coisas que você leva para casa quando depois de você ter essa experiência, assim. Depois tem um ponto que era como considerar uma residência artística, se política pública, iniciativa autônoma. Eu acredito que devia ter mais políticas públicas de apoio constante a esse tipo de projetos. Várias residências têm essa dificuldade de manter mais de uma edição por ano, ou às vezes nem conseguem fazer uma edição, pela descontinuidade de políticas de apoio a esse tipo de iniciativas.